De par em par. Olá, ouvintes, muito bom dia para todos. Começa agora mais uma edição do nosso De Par em Par. Muito bom dia, quarta-feira, dia 7 de novembro de 2012. Cá estamos então para dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O vosso De Par em Par, que hoje vos vai trazer músicas antigas, é verdade. Aliás, vai ser uma edição dedicada inteiramente às músicas mais antigas. E vai também ser uma edição diferente, já que a edição de hoje do De Par em Par vai ter apenas música. É verdade, deixamos as rubricas à gestão do Minuto de Saúde, deixamos as rubricas de parte e vamos dedicar-nos apenas à música nesta edição do De Par em Par. Vamos até ficar desde já com um tema que, na minha opinião, é um dos grandes temas da música portuguesa, a música dos Diva, ou a versão dos Diva, do tema Canção de Embalar. É a primeira música que vamos ouvir, para ouvir também nesta edição do De Par em Par, uma outra música dos anos 90 também, chama-se Zap Canal. Quem canta são os três tristes tigres. Vamos ouvir então estas três, aliás, estas duas músicas, e são elas que abrem mais uma edição do nosso De Par em Par. Bom dia! We'll be right back. Distraídos e matéria mais cinzenta. pronto, aqui estamos depois destes dois primeiros temas. Vamos agora ficar com o nosso minuto de saúde, a rubrica deixada pelo João Marques, mais a colaboração da Ordem dos Médicos. É verdade, um momento que deve ficar atento. Vamos lá falar hoje novamente de hepatites. É um mal que existe e, portanto, há que saber o que é e, por que não, como cuidar de o resolver. O Minuto de Saúde com João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Hepatites. Sabia que existem análises laboratoriais altamente sensíveis e específicas que permitem saber se está ou esteve infectado pelo vírus da hepatite? Os sintomas desta infecção podem ser variáveis, dependendo do tempo de duração da doença, contudo a existência de icterícia, ou seja, a coloração amarelada da pele e do branco do olho, a urina com cor de vinho do Porto e a acumulação de grande quantidade de líquido na barriga são frequentemente indicadores da doença do fígado. Esteja atento pela sua saúde. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. E aí estamos, depois do Minuto de Saúde com o João Marques. Agora vamos voltar à música, desta vez com Manhã Submersa. São os Chutes e Pontapés, quem a canta. Aproveita também esta edição, música do Revoloso, camponesa. Faz parte de São Sonho do seu primeiro álbum, do ano de 80 ainda. Mas é uma música de facto bonita e que eu gostaria então de recordar convosco. São as próximas duas que vamos ouvir nesta edição do nosso De Par em Par, um especial dedicado às músicas antigas. Entra sem campo, sem quintal, que canta debruçada ao sol da seara, trigo da cara, sua tão debulhada, sei de uma camponesa, dança a noite na era, fumada de avenca e feno, enfeitada de tomilho, canta com a expressão, quem vai ter um filho mesmo pelo coração? Esta cidade nunca se senta à minha mesa, nunca me leva à sua herdade para ouvir um trocadilho, a tornar realidade um sonho que eu prefiro. E aí está a música de... Exatamente, do nosso grande Rui Veloso, este... ou esta camponesa. Agora vamos ficar com mais música. É verdade, vamos seguir nesta edição do nosso Par em Par com mais dois temas. Eu acho que vocês vão gostar de recordar os próximos dois. João Pedro Paes, nos seus princípios, com Ninguém é de Ninguém, a música de 1998, se não estou em erro, 90, aliás, 99, peço desculpa. E também uma outra música que ficou naquela altura. A música que vamos ouvir logo depois é um tema, digamos... que eu confesso, não conhecia até há pouco tempo, embora fez muito sucesso, por vim a saber, na década de 90. Estou a falar do tema Cai Neve sobre o Marginal, quem o canta é Luís Represas, e estas são então os próximos dois que vamos ouvir numa edição que, é verdade, já vai a meio, e daqui a um bocadinho vão haver dois temas provenientes do estrangeiro, logicamente, antigos. Até já! Contamos histórias de tempos a que eu gostaria de voltar. Tenho saudades de momentos que nunca mais vou encontrar. A vida talvez sejam só três dias. Eu quero andar sempre devagar até te chegar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém.

sobre marginal, música então trazida pelo Luís Represas. Agora dois temas provenientes do estrangeiro, como é lógico, antigos. Vamos ficar para já, com músicas bonitas, neste caso da Emília, que nos canta Big Big World, e também um tema, digamos... Estou aqui a ver se era o princípio do final da... Aliás, já é a década... Que também pouca inteligência é minha. Já é da década de 90. O tema chama-se Pouco Também Não Corre e é da cantora Celine Dion, de 1993. Eu estava aqui na dúvida se era final da década de 80 ou início da década de 90 e o tema é mais do que óbvio, 1993. Pois é, vamos ouvir então estes dois temas, provenientes do estrangeiro, duas músicas que valem a pena recordar. Começamos pela Suécia, com a Emília e o seu... Big, big world. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. Les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. N'allez pas commencer à tirer, à toucher. N'allez pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, que les autres font ainsi, je ne suis pas les autres en grand nord. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, je dirai sans estão estas duas belíssimas músicas da Celine Dion, esta última música Pour Te Même Encore, antes de 99, Emilia com Big Big World. Vamos seguindo nesta edição do nosso programa, do nosso De Par em Par, já quase no final, usamos a música portuguesa para vos trazer então mais um momento. E vamos agora ficar então com Dunas, quem a canta são os GNR. Por ouvir também Aguaceiro, música da Helena D'Água, já ontem ouvimos Sempre Que O Amor Não Quiser, hoje recordamos então este Aguaceiro. Ficamos então com estas duas músicas, daqui a um bocadinho são as despedidas de mais uma edição, com um tema, para mim, muito especial. Eu acho que eu vim de Jair, sabe porque é que eu digo isto. Amen. Yeah. Pois é, e chegamos ao final da nossa emissão do De Par em Par. A edição para quarta-feira, dia 7 de novembro, vai mesmo ficar por aqui, mas quero explicar-lhe o motivo que me fez escolher esta música. Chama-se Sete Colinas e uma Cidade. A música foi cantada pela Micaela e é uma versão realmente muito interessante, é um tema, aliás, muito interessante. Eu confesso que na altura, quando passei aqui pela primeira vez no De Par em Par, fiquei surpreendido, porque realmente o tema chamou a atenção pela duração do mesmo, não propriamente pela... Só depois é que fui dando conta da qualidade realmente deste tema. Faz parte de um álbum até muito para a brincadeira, que é o Desligar a Televisão, mas surgiu então esta versão deste tema. Acho que está bem conseguida e vamos ouvir então Sete Colinas e uma Cidade para fechar a edição de hoje do nosso De Par em Par. Quero enviar ao auditório um grande abraço e agradecer-vos de forma muito sincera pela companhia que me fizeram. Já sabem que amanhã há mais um De Par em Par para ouvir. Fiquem bem, uma boa manhã e até lá. Até amanhã. Bom dia. vida de parto ao maneiro. O velho na proa, levando a canoa, e que foi primeiro. Da minha cidade.